2-2-2-2-4. Controle, muito boa noite, Gol 972, está passando 200 para 150, informação Bravo. Gol 972, boa noite, essa notificação, desça para 2 mil pés, Rui Duna na presente, ajuste 9012. Então, a identificação da presença com a Duna 10112, Gol 972. Vitor Hotel Delta no farol de Itapuã, tá visual com asa fixa na final 10. Gente, o Vitor Hotel Delta vira com desplante, troca a retaguarda do meio, tentou seguir direto ao da Bata. Afirmativo, vai seguir a retaguarda, aproxima direto Bata, Hotel Delta. Vento 1-1-0 graus, 099, aponta solo controlado, Vitor Hotel Delta. 1-1-0 com 09, Hotel Delta, reporta solo controlado. Então, aí, tá chovendo aí no aeroporto? Confirme. Tá chovendo. Negativo. Ok, é que a gente tá pegando uma chuva aqui na final, obrigado. 3-0, decola pista 9-0, a curva à esquerda, saída por Cajão e prossegue direto conforme a rota. E a curva 67. Controle 1-1-9-8, transforma 5-5-4-2. 2-3-0 autorizado, Aracaju, 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca Jama, controle de 1-2, confirmando o transponder, 5462, boa noite, 68. 5542 é o transponder, obrigado. Tchau, pronto para o estacionamento, 968. Bora. Solo 2-1-1-2-2-2-4. Solo Salvador, passarelo 2-2-2-4. Passarelo 2-2-2-4, está autorizado táxi Alfa Kilo 4-3, possivelmente posição 6 Lima. Fique atento a sinalizador. Tem Alfa Kilo 4-3, 2-2-2-4. pode confirmar a posição, seria isso? Positivo 6 Lima. 6 Lima? Afirma. Thank you, Vitor Delta, considero o solo 29, chuta TV. Afirmativo, estabilizado, completamente visual. Bem, na frequência 1895. 1895, muito obrigado, bom trabalho, bom carnaval. Comandor, boa noite, o TAN 3-1-2000 estabilizado e a LSX-1-1-0. 3-1-2-6. Pouso autorizado no 1-0, no 0, no 2, ajuste, o TAN 3-1-2-6. Boa noite, 68, para funcionar, portão 1. Boa noite, 68, estou autorizado a chamar contato. Autorizado a chamar a faixa, 68. Segunda, boa, 972, é ponto estabilizado. Cara, estabilizado, boa, 972. Chamação 3126, Saulo 23, lugar à direita, chamação 1, posição no Direita 21, 3126. Confirme, Alfa? Alfa e reporta 1127. Alfa e reporta 1127, tá 3126. Gol 972, capa visto. 972, completa com a torre, 1-1-8-9-5. Muito boa noite, gol 972, a passar o índice SA estabilizado, baixou o travão. 972, ajuste na 012, livre pouso, pista no 0, evento da 30, trago no 09. Livre pouso, 1-0-1-2 no altímetro, gol 972, capitão no 0. Vai manter a posição. Autonomia 0203, operativa Salvador. 868, autorizado o táxi de Índia, posição no 0, torre 1-1-8-9-5, ajuste altímetro no 0-1-2. Índia, posição na torre 1-1-8-5, 1-8-6-8. No 0-1-2? Afirmo, no 0-1-2. Posição 3126, prossegue direto, posição 03. Prossegue 03, 03. 968, boa noite, ali mantém cabeceira no 0. Valeu, mantém no 0, 968. Gol 972, Charlie 38, ele vai à direita, chama Charlie 1, 2, 1, décima 1. Direita 2, 1, 1, 4, 7, 2. O 972, boa noite, está atualizado o táxi, Alfa Juliette, posição 01 Pat 1. Alfa Juliette, portão 1 Pat 1. Muito mais. Eu estou com mais 1-0, boa noite, senhor. Decolado 40, chama controle 1198. 1498, boa noite, 68. A câmera é boa, gol 1868, passa 1200 pés aí da Puca Jamo. 868, suplementar 230, saiu da Puca. 230, porca, 238. Na 658, adiciona a identificação, CPP-050, pro de Duna. Identificou, dessa 050, pro de Duna, pra Sinaviono. Sinaviono, aciona a identificação, 24.000 pés, ajuste 1.0.1.2, chegada a ponte. 4.000 pés, a ponte, 1.012, informa que perdeu contato com a equipe. 1.868, Recife, 1.2685, 1.2545, bom voo. 2.685, confirma a secundária? 1.2545. 2.145, obrigado, boa noite. Boa noite, eu sou o Rádio Alves, na cidade cruza o 2.3.0.2. São Romeu Alfa Lima Charlie, boa noite, via Mari, desce ao 050. Lima, Hotel Romeu, boa noite, a sua identificação via Mari, desça ao 060. Apresentação, viu ou não? Fica. Qual é o nosso número na aproximação? C2. Número 2, se não for atrapalhar, eu poderia voar Simbra ou Duna? Obrigado, Tran 3891. É, Matê. Tran 3891? Prossiga. Tem a chegada. Matê a chegada, já contei o 3891. Está autorizado em LSC, qual o seu localizador? Autorizado em LSC, porta carburetor, pode escalar 024, on 77, with information Charlie. Requesting level 350, requesting the sequence. Level 025, to the bike to clear. Very much. Chama 258, chame torre na frequência 18.95. Oscar Delta, Sierra Oscar. After confirm flight error. Post control frequency 119.8 in the squawk 5544. Clear push roll, flight level 350, runway 10 for departure, left turn. Momo departure, E-loop transition, upper whiskey 50. After Kotsu, flight plan route, departure 109.8, squawk 5544, approach cover 024. Pode go 024, feedback all right, cover right, pushback setup. Obrigado, seja. Avião está autorizado em alerta C, aporte localizador. Vai aportar no localizador, 38 na avião. Entro no 20 graus, 049. Obrigado. Isso é o Romeu, desça para 4.010, ajuste 1-0-1-11. Alfa Lima, Charlie, reduza para 1809. Reduzindo 1-0. Que sim, reduza 1-0. Vamos para o hospital. Serena 258, Salô 59, da direita de uma São 121, décima 1. 258, boa noite, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 0541. Alfa Juliette, 0541, 258. Alfa Lima Charlie, desça para 2006, reduza para 1709, grau tráfego à frente, 77 milhas, 1-2-3-2-0. 2000, reduzindo para 1709, o Alfa Lima Charlie. Localizador, P389A. 389A no plug, na frequência 198-95. 295, P389A. Salvador, tá 389, ó. 3891, ajuste no 011. Aguarda a autorização de pouso. Tá, 6 curto, 389, ó. Oiã. Correu 389, ó, não? Preciso 389, ó. É, podia nos informar se tem chuva sobre o campo, se a pista molhada? Negativo, pista úmida. Livre de pouso, pista no zero, vento variável com 2 nós. Livre pouso, pista 389. Boa Romeu, está autorizado ILSC, reporte localizador. Autorizado ILSC, reporte Lima, está no mesmo. Alfa Lima, Charlie, estabilizou? Estabilizado, baixou o travão. Corre 18, decimal 95. Obrigado, boa noite. Corre Salvador, o Alfa Lima, Charlie, estabilizado ILS 10, baixado, travada. Alfa Lima, Charlie, existe no 011, não poderia confirmar pouso que está no 0? 1-0 com 1011. Gente, continua a aproximação, número 2 para pouso. Tá, gente. 291, Sola 04, libera a direita, chama o Sola 1, 21, 21, 1. 21, 1, 31. Salvador, 3891. 3891, boa noite. Está autorizado Alfa Juliette, posição 0771. Alfa Juliette, posição 07, 3891. 132. Livre pouso, Alfa Lima Charlie. Seca. Gente, grata. Hotel Romeu, torre na frequência 198, décima 95. 1895, Limatão Romeu. Torre Salvador, boa noite, Papa Tano Limatão Romeu, fui LSX. Voltando Limatão Romeu, ajuste no 011. Continuando a Limatão, aguarda que está livre. Mantenha a posição, mantenha a posição. É, mantenha a 389. Olha, Matiari, salva 07, poderia confirmar o passe, queira prosseguir? 477, ready for push and start. Patango Lima, Céu Romeu, em livre pouso, pista 1-0, vento variável com 3 nós. Negativo, permanece na Alfa, reporta a Juliette. Eu tenho o Lima Hotel Romeo, o Salo 00, poderia confirmar a parte, queira prosseguir? Tem, está autorizado garagem direita e Alfa, reporta direita. Sua posição, senhorita? O SAM 3891 aguarda o ingresso para o SAM 07. Ok, vai mandar então. Portugal 07 para 309. Gente, o Lima São Romeu. Será autorizado o táxi de um minuto. Gente, Lima São Romeu, infelizmente, o tráfego, o Fat Uno, geralmente em algumas posições, quando esse turbo estiver, que fica impossível a transição entre o Fat Uno e os demais táxis da pista paralela, na realidade dos hangares, né? Paralela à pista 1735. Mas já está autorizado, seguindo o Charlie 25 Bravo à sua frente. E, Fat Uno, Lima, Mike, reportando na Quebec para o cruzamento do 1735. Lima Charles, está autorizado. Juliette, Fat Uno, Lima, Mike, me reporta na Quebec para o cruzamento. Azul, Scott Quebec, my live stands 2,000 Particle 0 to 4, I'll be in particle 1 0 ready for departure. Afirmo, Alfa e Lima Charles, autorizado, estacionar o 45 do Jair. 20, Kate approach control, frequency 119, decimal 8. 119, decimal 8, particle 024, good night, obrigado. Departure, good night, particle 024, crossing 1500. Portugal 064, where does contact time be? Portugal 3450, Momo de Passos. Final level 350, Momo de Passos, Portugal 024. Tchau, autorizado, hotel Pátio 4, estacionar a frequência livre, o Lima, Hotel União. Direto para a Direção de Lupo, hoje é 20. Fazer isso, força, vai. Até mais.